Família Saudade. Boa noite, Família Saudade. Hoje estamos em festa. Porque a aparelhagem mais querida da saudade completa 13 anos de sucesso. De sucesso. Não foi fácil chegarmos até aqui. Pop! Mas com muita luta, trabalho e determinação. Ajuda do nosso Deus e de você. Estamos aqui, firme e forte. Firme e forte! Muito obrigado a nossos fã-clubes, promoters e nossa família Saudade. Saudade. Saudade. Por 13 anos de muito sucesso, tendo à frente o trio mais considerado da Saudade. Saudade. O garoto, DJ David, o experiente DJ Valdinho e o covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Parabéns, Pop Saudade. Parabéns a você. Parabéns, Pop Saudade. Não, covarde! Cadê ele? O padre Paulinho da GDA, chega agora, olha. Alô, Paulinho! Ele tá junto com a Amélia, a empresária. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo. Como a ele tá falando? Chamo, Deus te agradeço por ela me escutar. Me agradeço por ela me amar. Olha o Dedé da Curuju. Ele que é parceiro do Lojo Marketing. Kiko da Pedreira. Valeu, Longinho, vamos. No meu dia encontrei um caso de amor. Um caso especial aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Saudade. Cama, vivo sempre sonhando com tudo que você falou pra mim. Que o nosso amor para sempre ia durar. O lugar abençoado já tá aqui no Pop Saudade. Obrigado, né? No mundo haveria de me deixar. Mas se esqueceu de lembrar. Vem, covarde! E onde a comer? O nosso parceiro Brito da Pivida! O nosso parceiro Preto Saudade! Ele é a Carmen! Alô, Preto! Hugo Cafajeste! Fala, moleque, como é que é? Quero você de volta pra mim. Música. pega ela e a Regiane. Aqui no Pop Saudade também. É, moleque. DJ Irano, do Nando Som. Ele é a sua esposa Regi, olha aí. Ao lado do Marcelo Gano. Tudo que você falou pra mim. E o nosso amor para sempre ia durar. E que por nada no mundo haveria de me deixar. Mas... Rapaziada aí do comercial da Desi. Com a gente também. Lá no Batão Bigodinho, e onde há começo, há também um fim. E eu, como louco, drogado, envenenado de amor, quero você de volta pra mim. Dos Caçadores de Dote. Vejo nessa palma a minha calma, minha alma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo sob o teto da razão. Nas noites caladas, ainda amada, flor alada, além do tempo, além. Marcelo Sonic e Saudade, motoqueiro fantasma lá de Mosqueiro. Um abraço, Marina, seja bem-vinda. Só estou na mente de um poeta que ele não. Esse mundo que é teu reino e faz doer. E dá pra doer, dá pra doer. Olha o nego Saudade, a Ana. Só aqui com a gente também, obrigado. Dá pra doer. Chocolate, Rogério Pop, olha a Tati aí da Charmosa. Só estou na mente de um poeta que ele não. Desse mundo que é teu reino e faz doer. E as morenas do Pop Saudade. Dá pra doer. Você diz, porque você já mentiu demais pra mim. Você usou e abusou do meu coração. Pela acabou aqui, gente. A continuação do aniversário do Pop Saudade, lá no Casarão da Saudade. Agora você quer voltar. Ao lado do canal Majula Três Coqueiro, Vale dos Coroas. Só as pedras. Mas não adianta, porque já lhe conheço bem. Você não acreditou na minha paixão. Égua, ninguém te ganha. Panturrilha de cachorro. Não deixo mais você. você brinca comigo. Todo mundo já sabe quem é. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Bora, cheira das moreiras! Fica chave cheia, olha aí. Seu rumo triste tentar ser. São 13 anos, vive forte! Tá chegando aí o aniversário das moreiras. Aguarde, papai! Média, mulher de verdade. E o culpado é Paulinho. Alô, Paulinho. E dei amor. A GDA. E pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. O covarde você da saudade. Meu coração, DJ Paulinho Boy. Siga seu rumo e me deixe. E o quê? Tentar ser feliz. Olá, Mr. Dan City, da Pedreira. Ele juntamente com o Bruninho, o Seco, Bia, o Boto, o Renato e o Cássio. Obrigado. Alô, Seco GDB. Sigo a te buscar. Numância louca, Elorino, beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão. Deixou o Elorino do CD. Chega aí com o Genedão. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama, finge até me engana. Se rosque meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama, finge até me engana. Olha o garçom, galerinha, galerinha. Se rosque meus braços, me mata de amor. Pop 3D. Acedei, Lourinho. Ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. A parte do Corvache cobra mais caro, R$20. Você me faz tão bem, o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar. Aí as morenas falam assim: viver sem você, já viu que não dá. Já vi que não dá. Me ama, me ama. As consideradas da 25. Se rosque meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama. Dia, hein? Vamos lá! Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Acabar. E tanta hoje. Hoje, domingo, Bob Saudade. No Casarão da Saudade. Lá na Três Coqueiro. Obrigado, Jaque! As delícias aí do brasileirinho. Tô com a gente, olha aí. Nossa, que delícia! A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Olha o caçador! Edilan, o filho do Tigrão. Não pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o ar. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Oh, oh, oh. Gira na minha cabeça, feito o carro. Essa história aí, cara. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. E ela por aqui? Ela me enganou e entregou o seu amor a outro qualquer. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Ela gastava. É, cara, e rio que tem piranha, jacaré na de costa. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, daquela entrada eu quero esquecer. E o quê? Oh, oh, oh, oh, quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Quero falar que ele nunca, né? Nunca! Luciene, Luciene, minha flor. Ô, Luciene! Luciene, eu te amo, meu amor. Próximo sábado, gente! Pop Saudade! Metrópole! Domingo, quadra da prefeita. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, daquela entrada eu quero esquecer. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Eu mais vivo, mas eu lembro de você. Luciene. Para o gol. Chá parceira, camarada. Toma louco. Aí dos vales gêneros. Luciene, não me deixe, por favor. Luciene, Luciene, minha flor. Vitor Saudade e Lorena, o casal top da saudade do 3D. Meu amor. Aqui na minha frente, Luciene. Assim pra ela. Não, não, não, não quero mais saber de você. Todo amor que eu sentia por você acabou. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Só eu, gente. Me enganou, me enganou, me enganou. Bruninho Digital e seu amor Diana dos Primos 3D. Saber de você. Bora, primo! Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Já já tua, Edio, Nadir. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu. Olha o Serginho das Virgínia. Ele, o seu grande amor. Pode escrever. Serginho das Piriquitinhas. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e não. Teve garçom das Moreiras. Hoje ela tá distante, olha aí. Me enganou. Bora só. Me enganou. Me enganou. Se arrepender do que fez, aí será muito tarde. Olha o Jorginho, toda a área. Pode escrever, pode escrever. Olha o Dilan. Pode escrever, pode escrever. Aí. Chega, camarada. Me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. Objetivo aí do Amsterdã, Chichi, lá na Pedreira, bairro do Rigo. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Eu amo meu corpo, mais do que tudo que a vida. Bora começar com a argia, bora! Eu amo meu corpo. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. Ah, essa não, covarde! Bem romântico, Lourinho. Aquele clima bem romântico. O povo quase parando. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Essa não, covarde! E Paulinho! E além do nosso parceiro Edio, o homem do Jornal Liberal, fora de caçado! Ele dá valor! Bruninho Digital, ele é Diana, Maeli, Tati! Olha as charmosas! A tentação é pra recordar! É que eu já sei. O amigo José, como eu. Alô, Cristian Divulgações. O amigo lá do Palio Safadão. Hoje aqui no Pop. Valeu. Mergulhar de cabeça na emoção. Aí, Mil Graus. Que brecha do óculos aí, maninho. Você sabe que eu vou esse moleque aí. Galera do Brasileirinho, um abraço, olha. O coração. Pop Saudade. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Leia Masoquista. É no Éden, chegou no Jabu. Olá das morenas aí também. Obrigado, Sargento Val. A Dani tá no meio das morenas hoje também. E a Tati faz parte, né, Gira? Um abraço a todas as morenas de Oxó, né? Pouquinho, Vale dos Coroas, lá no Casarão da Saudade, a Transcoqueiro, ao lado do Calamaju, setor do Freire da Carne. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você. Bora, Nath Pop, tá distante hoje, hein? Ainda mais o coração. Pop Saudade. Pop Saudade. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. O Éder, tenho medo de amar, muita vez que ela agita, meu Evaldo, obrigado. Mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar, problema sem solução. Alô, Chavico! Tudo é loucura, tudo é paixão, parecia um sonho, a gente fica junto. Esse só é Pai d'Égua. Para apenas Detona Paulinho. Sabadão Pai d'Égua. Amar, o aniversário do Pop aqui no Palácio. Ler, olha meu cunhado Jonathan. Bora, moleque. Tudo que vi, esse é pé de valsa. Bora de caçada. Das tardes de domingo. O homem é bom. Mulher, aqui. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não. Pop Saudade. A gente se abraçando, momentos que ficaram. Já já tá saindo mais CD na festa de hoje, tá, gente? Difíceis de esquecer. Já ia passe no covarde. Te amo, sei que ainda me ama. Pop Saudade. Bateu saudade, chama. Eu volto pra você. Filha Jéssica chegou. empresário MC Sapão, marcando presença no Pop 3D. Diretamente Margarida. Já tem até neguinho te beijando no salão. Tá bonito, olha. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Pop Saudade 3D. Fala, meu povo! Essa é a história de um novo herói. Pelos compridos, a bola no vento. Pela estrada. Seu caminhão. Olha o motoqueiro fantástico, olha aí. Gravado no peito, a sombra de um dragão. Tinha um sonho. Lá na Pop, a Emery e a Carly. A Celebrosa. A namorada. Fazer seu caminhão voar nas nuvens. Processo. Sérgio Chico com as morenas, olha aí. Saudade vai. Saudade vem te buscar. DJ Paulinho Boy, um DJ com carisma e simplicidade que caiu no gosto da galera. Giro. Pelos compridos a bola no vento. Meu amigo Robertinho da Pedreira. Ele tá direto agora no Pop Saudade. Seja bem-vindo, Robertinho. Essa é nossa. Tá direto esse moleque, hein? Cuidado, aqui vestia, aqui vestia. Compadre Paulinho! Ele é seu empresário da merda, né? Fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai. Saudade vem te buscar. Querendo te amar pela luz. Super Máquina do Tempo. Pop Saudade 3D. Eu te encontro em meu caminho, numa noite de luar, acendendo o sol da noite. Fora da ilha! Só na banda, hein? Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é dor que marca. Sábado, Pop Saudade na Metrópole. Sábado que vem, domingo que vem, quadra da prefeita. Eu faço uma cara que o Pop não vai na quadra da prefeita. Balcoinho, lá no Cacharão. Bora, sol, amiga, sol. Quando duas almas gêmeas se encontram, é mais ou menos assim, ó. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim, como agora. Pop! Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Te procurava, te desejava, e toda noite sonhava acordado. Eu esperava por esse encontro. Te amei. Uma explosão de sentimentos. Olha, chegou, meu amigo, chega o GDB. Fala, pedreira. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim, como a Bahia. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Alô, Dora! Dora Pop! E o destino marcou. E a Deane chegando agora! Alô, Deane! Duas pessoas. E se procuram, acabam se encontrando. Você sonhava com esse encontro. Há tanto tempo. Ana Popó, quero papai. Ana Popé, amor. Ô, barulho, Ana, olha. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Olha, gente, confirmado. Tradicional festa no Ciro, Pop Saudade aqui no Palácio dos Mares. É na segunda-feira, Ilha Bela. Duas pessoas. São 13 anos de sucesso. E tem uma música em particular, cara, que é a cara do Pop Saudade, essa música aqui, ó. Do pobre essa música, olha. As morenas já lembrando, olha aí. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eita, sargento, vai! Eu amo você. Da raiz a sem coração, hein? Jamais me passou. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Este é de um charme. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Égua, ninguém te ganha. Panturrilha de cachorro. Nossa realidade é diferente. Tá mano, tá mano. Eu amo você. Quirô, ele achou Cinderela, né? Na imaginação, a ideia de não ter você no meu coração está escrito assim. Rita Lorena, o amor. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E você sorrindo de... Cara, aquela hora do cara descolar o peludo. Senão vai ficar de toga com o pingo na boca e mais tarde é cinco contra um no banheiro. Me diz que isso tudo é tão lindo. Grande saudade lá no Cineral. Hoje frequentando aqui o Pop Saudade. Obrigado, seja bem-vindo, querida. A casa é nossa. Aqui aparece coração de mãe. Sempre cabe mais um. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe paz. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Agora eu já quero convidar você pra quinta-feira. Tem um DJ Paulinho Boy na Arena Mix. Portaria liberada, fecha toda. Pau de cerveja R$19,99. A volta no Covarde, vamos lá. Me diz que isso tudo é tão lindo. Gerentão Gerson do Pop Saudade 3D. O Gerson já confirmando, sábado, Pop Saudade na Metrópole. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Brito da Up Vida. Pode ser capaz. Oh, oh. Ah, Deixa aí. Eu preocupado, querendo saber de você. Se existe outro alguém, se conseguiu ser feliz, se me esqueceu, ou se ainda pensa em mim. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar. Sair para dar uma volta. Te convidar para sair para qualquer lugar. Te abrir meu coração e dizer: Jário, não dá para te esquecer. Júnior, o mototáxi 3D da saudade. Hora e ninguém arrega o pé. Coisa boa. Tanta coisa me incomodou, mas era melhor cada um viver sua vida, seus sonhos separados. Pop! Mas o que a gente também esqueceu foi de combinar. Quando a saudade chegasse, mas ficar sem você. Eu te amo, não dá pra te esquecer. Cadê ele? Cadê ele? Só você. Só eu sei. DJ Joãozinho do Domingo. Chama o camarada, meu brother. Chega aí, Joãozinho. O medo que o vazio traz na minha vida. Não chega aqui com o covarde, Joãozinho. A super máquina do tempo. A falta que você me faz. Hugo, o cafajeste do pó. O gão dos varejeiros da saudade. Saudade e sua Cinderela no Pop 3D. Tô falando esses dois, olha aí. Quero, papai. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar. Ei, Joãozinho, chega junto. Alô, Tibelão. Pop Saudade. Te abrir meu coração e dizer que eu te amo. Não dá pra te esquecer. Só eu sei a falta que você me faz. O medo que o vazio traz na minha vida. E aí, Joãozinho, na companhia aí, aí do culpado e Paulinho. E a Amélia, prezada Amélia. Top Saudade. Por causa de você, eu descobri que eu podia ser feliz. Contigo eu aprendi que quando a gente quer amar, pode dar certo. Por causa de você, eu dividi por dois a dor e o prazer. Somei as emoções, trocando. Adriana, a tiazinha do Pop Saudade 3D. Tinha esquecido, valeu, Júlio. Do medo ao desatino, tudo eu já provei. Domingo que vem no setor dela. Abriu a porta, lá na cola da prefeita. Entrar, tesouro fácil de encontrar. Por causa de você o mundo faz sentido. O meu melhor segredo eu digo até o ouvido. Amor, eu descobri que gosto tanto de você quanto eu gosto de mim. Vida, vida, virou a roda, girou e você chegou na minha vida. A linha do destino a gente traça. Por teu amor não há o que eu não faça. Vida, vida, virou a roda, girou e você chegou na minha vida. Meu bem, eu só queria te dizer que eu não me arrependi de amar você. Solo de saudade, ele e companhia, aí do motoqueiro fantasma. Vamos lá. Fala, Mike. Mike dos Fortes. Ele dos Fortes do Brega, obrigado. Olha aí. Vida, vida, virou a roda, girou e você chegou na minha. Ele mesmo, é? Ali, é o sogrão, é? O destino a gente traça. O teu amor não há o que eu não faça. É meu irmão, gente muito fina. É meu irmão. Não venha não, que aí é meu irmão. Vou logo te avisar. Meu bem, eu só queria te dizer que eu não me arrependi de amar você. Olha, Luciane, aí do restaurante do Iori. É com a gente, obrigado. Olha. Eu me dediquei demais. Giro viaja, né? Pois você disse que carente assim precisava como eu. Quero chocolate. E flores vi então surgir. E o sol nascer como a canção que chega. Alô, Deane! Corações e assim sonhei. Nós temos a Deane e temos a Deinha das Morenas. Mas tão breve. E você vem dizer que gosta de um outro alguém. E não olha Leni Chocolate, a menina doce da saudade. Três. Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é masoquismo. De Bombeiros. É com a gente, né, Gerandão? Nosso abraço, Naú. Olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é mais o queijo hoje gostar da solidão. Sou tão simples. Regiane e a Micaela Pobre. E Regiane. O covarde vai pegar um pouquinho mais fechado agora, né? show da Sayonara, 57 anos. É. Sou uma ave que voa sem ninho, que vagueia por qualquer caminho, procurando um amor encontrar. Vou pela vida sem nada nas mãos, e só levo. Esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Amigo Dog dos Covardes, aí Dog! Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro. Rio do Saudade, a Márcia, fique, que tá no berço hoje, né? Ficar. Não tenho dinheiro, é. Não tenho dinheiro. Cão, cara. Ele é acima, lá no fundilho. Bora, Sérgio, Sérgio das Moreno. Esperança de um amor perdido. Chegou a Deinha agora. Beleza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Tá lindo o cabelo, olha, gostei. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim. O Mike dos Fortes, do Brega. Alô, Mike! Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. O sol já vai sumindo, sem calor. O mar vai refletindo sua cor. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. Obrigado também às nossas consideradas. A Pink, a Elisa, a Liga e a Cláudia, olha aí. O Amorim, cadê ele? Também o Éder, ele que faz parte. Éder, você é da masoquista. O dia terminando me relembrou o dia em que cantando você chegou. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Sabe o que é bacana aqui do Pop Soldat? Que a gente não deixa de lado, não esquece a velha guarda. Claro que a gente tem que tocar as músicas de tão evidência, mas eu particularmente dou valor de tocar com a saudade gostosa, a saudade original. E eu sozinho vou, você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. No dia que acaba, a sombra vem, já não tenho. de dinheiro, olha. Faz tempo que eu não te vejo, né? Né, filha? É hoje. Quanto tempo sem te ver? Hoje eu quero recordar o seu beijo, o seu carinho, que eu não consigo esquecer. Pop Saudade 3D. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. E eu vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante dos olhos que eu não posso ver. Pega socorro do Jurônimo. Só te encontro nos meus. Bora, socorro! E cada dia mais distante dos olhos que eu não posso ver. Bora o Gordalhão, Charlie. Também a Fernandinha, Eduardo Taxista. E a Camila Malharina, no Sideral. Você está curtindo o Pop Saudade? Seja bem-vindo. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. Amiga Ellen do Alternativa. Ellen. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos, que cada dia mais distante os olhos que eu não posso ver. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. Ah, e cada dia mais distante não, os olhos que eu não posso ver. Que é triste, cara. Olha aí. Quando eu era criança, eu vi. Isso acontece nas melhores famílias. O meu pai brigar com minha mãe e eu sofri. A revolta era tão grande que me matava. Um abraço ao meu Alaf e o Naulo, aí do estúdio de Beleza HN. Fazia um tempo que eu não vi esses dois. Olha, um abraço no Covarde. Patati, patatá. E o tempo foi passando e eu vi. Eles dois se aturarem só por mim. É triste, cara. É tão triste ver o amor se acabar, sendo eu fruto desse amor. Eu queria esquecer o passado, mas tudo em mim ficou. Recordações, não, não quero recordar. Lembranças do passado me fazem chorar. Recordações, não, não quero recordar. Bom, gente, daqui a 10 minutinhos tem a banda Sayonara, tá bom? Sem chorar. 10 minutinhos. 1h30, né, velho Eduardo? Eu vejo depois de tantos. Quando a Sayonara também tá no beijo hoje. Como essas coisas, mano. Completando aí 57 anos. E nós aqui no Pop Saudade também vamos desejando todo sucesso aos amigos da banda Sayonara. Daqui a 10 minutinhos. Trações. Tem um show dele. Aí 2h30 a gente volta. Foi passando e eu vi. Eles dois se aturarem só por mim. É tão triste ver o amor se acabar, sendo eu fruto desse amor. Eu queria esquecer o passado, mas tudo em mim ficou. Recordações, não, não quero recordar. DJ Nando tá com a gente, o DJ Nando. Ele é Regi. Fazem chorar. Comitiva aí do Nando Som, obrigado, olha. Recordações, não. Tigrão, olha aí. Me traz sempre um sorriso no rosto, me carrega a sua cruz. Luciano e Fernando, céu, lá de Moná, no Marajó. As estrelas, o sol e o luar, mas sente o perfume das flores quando estou pra chegar. Chavigo! Que bom, vem, a gente tá lá, Chavigo! Sente a claridade. Júlio Moto Dax, hein, Júlio? Galera do PA, do Tá, galera? Passando a cobertura aí pra Sayonara. Já, já, Sayonara! Bora que amanhã, domingo, Pop Saudade no Casarão da Saudade. A Transcorreiro, ao lado do Caramaju. Chetou no preto da garra. Ainda sem ver que é tão bela, mas Deus quis assim e assim. Ela me faz sonhar. Até choro quando suas mãos procuram meu corpo. O meu carinho é seu conforto. Toca Bajuas! O palco central, 57 anos de sucesso. O seu olhar, a luz do seu olhar. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Brito da Pivira tá com a gente. A Pop, a Raíza, a Guice e também a Nath Pop. Obrigado, valeu. Bora, Cintia, Aline e Chocolate. Para não te perder. Rival no Pop é aquele. Tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Tão só sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só pela Mike aí dos Portes do Brega, tá com a gente, dona rapaziada, de amargura a chorar. Minha dor, oh, oh, oh, Média do Chacha Barca. E a Lene. Olha quem tá na área. Um dos maiores dançarinos do estado do Pará. Meu grande amigo Big Big. Ei, Big. Um abraço no Covarde, morador. Alô, Big Big. É o Éder. Junto e misturado com as consideradas. DJ Paulinho Boy. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Alô, Chavigo, pessoal da Sayonara aí. A gente vai tocar mais uma música pra sair pra vocês, tá bom? E desde então, quero parabenizar vocês aí por 57 anos de sucesso, muita tradição no estado do Pará. A banda Sayonara. Chega junto pra brilhantar com a gente esse show de aniversário do Pop Saudade, também da banda Sayonara. Sucesso pra vocês, maninho! Tão só pela noite escura. Pop Saudade. Pop Saudade. Obrigado, Vitor. Saudade. Você é a Lorena. Vamos lá. Mudou para mim, não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Agora a gente já tem CD ao vivo. A primeira parte aí com o DJ Davis. Corre aí, pega o teu, tá bom? Só cinco ratão. Só cinco ratinho. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem. Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Super Máquina do Tempo 3D. Pop Saudade 3D. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem. Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar. Bora aqui no Saudade, eu sou Cinderela. Bora, macho! Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. O Pop é o Pop.